louvor e adoração na casa do Senhor. Em meio a milhar de vozes, Davi, o rei, se levantou. Chamou os filhos de Asaf, com harpas a glória chegou, profetizando com alegria e louvando ao Criador. Jedutun e Remã, em harmonia, cantavam com todo fervor. Levanta, ó minha alma, e canta. No tempo a adoração se levanta. Com instrumentos glorificamos ao Senhor, para sempre louvamos. Na casa dele, nosso abrigo, em louvor seguimos unidos. Os filhos de Emã e seus irmãos, com saltérios a luz se faz, cada nota uma declaração de amor eterno que ele traz. 288 mestres do cântico divinal, juntos em um só espírito, exaltando. Se levanta, com instrumentos glorificamos ao Senhor, para sempre louvamos. Na casa dele, nosso abrigo, em louvor seguimos unidos. Oh, vem Senhor e habita em nós, teus filhos clamam ouvindo a voz. Que as harpas soem em perfeita união e a música encha nosso coração. Na batalha somos teus, na vitória louvamos a Deus. Levanta, ó minha alma, e canta. A adoração se levanta, com instrumentos glorificamos ao Senhor, para sempre louvamos. Na casa dele, nosso abrigo, em louvor seguimos unidos. Oh, aqui na casa dele, seguimos unidos, com fé e amor, nunca perdidos. Ó Senhor, nosso canto é tua glória.